A Menina do Mar, de Sofia de Melo Bryner Anderson. Há uma casa branca nas colinas de areia, em frente ao mar. A casa tem uma porta, sete janelas e uma varanda de madeira pintada de verde. Ao redor da casa existe um jardim de areia com lírios brancos e flores brancas, amarelas e roxas. Nesta casa há um menino. Ele tem 10 anos, é alto, forte e tem cabelos lisos e claros. Os seus olhos são grandes e verdes como o mar. Ele gosta de brincar à beira-mar. O litoral é muito grande e tem rochas maravilhosas. Um dia, ele vê um polvo, um peixe, um caranguejo, uma foca, uma ostra, um tubarão, uma estrela do mar e a menina do mar, que parece muito aborrecida. Ele fica bastante surpreso e tenta ajudar a menina do mar. A menina: muita poluição e plástico. Dá para acreditar nisto? Os meus amigos estão presos em sacos de plástico, latas de refrigerante e em derramamentos de óleo. Estou muito triste. A foca: ajudem-me, ajudem-me. Eu sou a foca. O menino: acalme-se. Deixe-me libertá-la dessas armadilhas terríveis. O caranguejo: não consigo mover as minhas pinças. O que está a acontecer? Como será a minha vida? Um caranguejo sem pinças? A menina: o meu amigo vem ajudar-te. Não entres em pânico. A ostra: olá, meus amigos. Eu sou a ostra. E a minha casa de conchas está uma completa confusão. O óleo é tão escuro e pegajoso. O tubarão: o senhor tubarão chegou, meus amigos. E vou ajudá-los com os meus dentes afiados e a minha força. Estrela do Mar: obrigada, querido tubarão. Eu sou a Estrela do Mar. E os meus tentáculos são os meus braços e pernas. Sem eles eu não posso sobreviver. Mas agora estou segura. A Menina do Mar: menino, como te chamas? Menino: sou teu amigo e moro perto. Chama quando precisarem de ajuda. Todos: muito obrigado. O menino: divirtam-se no mar, mas tomem cuidado, porque a poluição é uma grande ameaça para as pessoas em geral. Tenho que agir e limpar a praia para proteger meus queridos amigos do mar.